atravessando uma ponte de noite no meio da chuva, cercada pelo silêncio daquela cidade do interior. Depois da ponte, uma estrada de terra molhada de chuva, cercada pelo silêncio e sem nenhum pedaço de amor. Vendo os olhares desertos de tantas pessoas antigas, tantas pessoas amigas querendo um cigarro e um carinho, gente que puxa uma briga na estrada com os olhos brilhando, precisa só de um abraço bem forte, bem dado.